calços queimam no asfalto. Os carros passam. Quase banal, sem muita explicação.

Vem jogando a raba, vou fazer tremer as pernas. Vai ser tchuca-tchuca nela, tchuca-tchuca nela. Vem jogando a raba, vou fazer tremer as pernas. Lentinho, lentinho, lentinho e acelera. Lentinho, lentinho, vou fazer tremer as pernas. Vai ser tchuca-tchuca nela, tchuca-tchuca nela. Vem jogando a raba, vou fazer tremer as pernas. Bebê já tá fazendo com a empinada louca, tá descendo no veneno. Com o dedinho na boca, mostrando o seu talento. Que eu tô vendo, que eu tô vendo. Tô com vontade de fazer aquelas paradinhas que eu só faço com você. As paradinhas que eu só faço. Hoje a coisa fica séria. Vai ser tchucu-tchucu nela, tchucu-tchucu nela. Vem jogando a raba, vou fazer tremer as pernas. Tchucu-tchucu nela, tchucu-tchucu nela. Vem jogando a raba, vou fazer tremer as pernas. Lentinho, lentinho, lentinho e acelera. Lentinho, lentinho, vou fazer tremer as pernas. Tchucu-tchucu nela, tchucu-tchucu nela. Vem jogando a raba, vou fazer tremer as pernas. Oh, oh, oh, oh. Horas e 37 minutos. A sintonia da alegria, Nova Lapa FM. Não custa nada esperar mais um pouquinho por dias melhores. Nova Lapa FM, na espera e juntinho com você. A Polinet Fibra acelerou, agora é modo hiperveloz. Faça um teste e sente a potência da net. Agora é modo hiperveloz. 150 mega por R$ 59,90 mensais. 300 mega por R$ 79,90 mensais. E 500 mega modo hiper por R$ 99,90 mensais. Solicite instalação e ganhe o roteador. Vem com a Polinet, agora é modo hiperveloz. Agora é pra valer. Chegou o momento de você presentear o seu herói. Mega promoção Meu Pai Merece da Casa Ramalho Móveis. Descontos arrasadores pra você presentear o seu paizão. Não deixe o dia do seu pai passar em branco. Mega promoção Meu Pai Merece da Casa Ramalho Móveis. Corra pra loja agora mesmo e aproveite. Você já sabe que a Vila Rica é a clínica mais completa e moderna da cidade, né? Pois é, só na Vila Rica, além de diversas especialidades médicas, você consegue fazer vários exames de imagem e laboratoriais também. É isso mesmo. Na Vila Rica tem serviços de imagem super modernos, para você e sua família fazer tudo aqui sem precisar sair de Bom Jesus da Lapa. Você está precisando de um otorrino? A Vila Rica tem! Você está precisando de tomografia 3D? A Vila Rica tem! Você está precisando de raio-x digital? A Vila Rica tem! Está precisando de fisioterapia? A Vila Rica tem! Está precisando de densitometria óssea? A Vila Rica tem! Precisando de um neurologista? A Vila Rica tem! A Vila Rica tem tudo isso e muito mais. Ligue 3481-3037 ou chama no zap 77991980895. Ah, e eu já ia me esquecendo. Temos um posto de coleta do Laboratório Vila Rica também. Clínica Vila Rica, tudo em um só lugar para você ter saúde sempre. Já ouviu falar dos novos clássicos? Não. Novos clássicos são aquelas músicas que estouraram nos últimos 10 anos. E vão ficar pra sempre na cabeça de todo mundo. Quer conferir? Escuta só alguns. A sua insegurança não te leva a nada. Eu tô apaixonado, eu tô contando tudo. Sabe o que você tem? Tem sorte que você beija bem. De copo sempre cheio, coração vazio. Piripiripiripiripiripiradinha. pensa num trem bom, que trem gostoso. Tô namorando todo mundo. Você se torna na cara dela, eu bato em você. Diz o que é preciso pra te ter aqui comigo. Só o amor. Clássicos sertanejos, o tempo todo, tocando, mas só na Nova Lapa. Eita, onde mais? Nova Lapa FM. Você sabe o que fazer em caso de incêndio? É de extrema importância ter acesso e conhecimento sobre a utilização de extintores de incêndio para evitar acidentes de maiores proporções. Ter um extintor pode fazer a diferença entre a vida e a morte. Sua família e seu patrimônio merecem estar em segurança. Entre em contato com o nosso tecnólogo de segurança do trabalho, Yata Miranda, pelo WhatsApp 77999913157 e saiba como protegê-los. Vale lembrar que em caso de incêndio você deve acionar o Corpo de Bombeiros ligando 193. Jamal Extintores 77999913157. Sempre muito dedicado aos filhos. Um vizinho educado, que nunca procurou confusão com ninguém. Mas às vezes, as coisas não são o que parecem. Ela começou a aparecer com umas manchas nos braços. Todo mundo achou estranho, mas não falou nada. Ninguém escutou ela gritar. Se a gente não fala, a violência não para. Procure ajuda. Ofereça ajuda. Denuncie no 180. Uma campanha Governo do Estado, Bahia. Quem não gosta de churrasco? Eu adoro. E você, Vivi? Bom demais! Com aquela comida caseira, então... Você diz comida caseira e churrasco? Então você tá falando do restaurante Boi na Brasa. Claro, Dona Vilma faz tudo com muito carinho e amor. Seja na quentinha, no PF ou no quilo. Amor e sabor não faltam. É isso mesmo, Vivi. E ó, agora o Boi na Brasa está de casa nova. Ambiente aconchegante, tá super confortável. E tem mais, viu? À noite tem tapiocas, cuscuz com costela, com carne assada e com ovos. Para, Kel. Estou de água na boca já. E olhe que você nem disse que também é uma hamburgueria. Vivi, o que você está esperando para conhecer e se deliciar com o sabor que só o Boi na Brasa tem? Boi na Brasa, ao lado do Poço Netão, em frente ao supermercado Fernandes, Lagoa Grande, aberto todos os dias. Quero. Tô te querendo. Eu quero a melhor música. Vai ser agora. Na Nova Lapa. Isso é que eu quero. Horas e 43 minutos. Não vem que não tem o rap e Ultraman. Banda de verdade não tem pra ninguém. Um homem com palavra é um homem da verdade. É requisito básico pra personalidade. Não importa a idade, a cidade ou a nação. Respeito é herança da civilização. Hoje que a taxa é zero, o juro é alto. Vamos conversar. Ressarcimento, pagamento, vamos negociar. A taxa é zero, o juro é alto. Vamos conversar. Ressarcimento, pagamento, vamos negociar. Aquela dívida de uns anos atrás está bem viva. Você não lembra mais. Não é só na Santana, Leopoldino ou Paternão. A honra é coisa muito séria em qualquer região. Aquele safado me deve, deve pro Falcão também. E ainda por cima de tudo, acha que tá tudo bem, mas a taxa é zero, o juro é alto. Vamos conversar. Ressarcimento, pagamento, vamos negociar. A taxa é zero, o juro é alto. Vamos conversar. Ressarcimento, pagamento, vamos negociar. Aquela dívida de uns anos atrás está bem viva. Bem viva. Você não lembra mais.

The future looks bright ahead. Please let forget the past, babe, don't go away. Babe, don't go away. Babe, don't go away. Babe, don't go away. I know I need to find your way. Please let forget the best. Babe, don't go away. Don't go away. Babe, don't go away. Babe, don't go away. Hello, my sweet candy. I feel antes das seis, não deixa o celular descarregar que eu telefono. No portão de embarque eu ligo pra dizer que encontrei outra metade, um novo amor, e que vai dar um fim à solidão. Da minha agenda retirei a tua foto 3x4 pra não ter recordações. De um amor que nunca soube dar valor, de um coração que me enganou. Estou partindo pra bem longe de você. Bye bye amor, não vou mais voltar. Tirei meu passaporte em outro alguém, vou embarcar. Bye bye amor, não vou mais voltar. Tirei meu passaporte em outro alguém, vou embarcar. Forró do Litoral, volume 5. Da minha agenda retirei a foto 3x4 pra não ter recordações. De um amor que nunca soube dar valor, de um coração que me enganou. Estou partindo pra bem longe de você. Bye bye amor, não vou mais voltar. Tirei meu passaporte em outro alguém, vou embarcar. Bye bye amor, não vou mais voltar. Tirei meu passaporte. passaporte em outro alguém, vou embarcar. Vai, vai, amor, não vou mais voltar. Tirei meu passaporte em outro alguém, vou embarcar. Vai, vai, amor, não vou mais voltar. Tirei meu passaporte em outro alguém, vou embarcar. Tirei meu passaporte em outro alguém, vou embarcar. Tirei meu passaporte em outro alguém, vou embarcar. 14 horas e 58 minutos. Gotta be there, be there. Cursing at your life, you're a disconnect.